Criador, que é o nosso Deus. Se você não tem uma clara visão da sua origem, você perde a visão da sua missão. Se a sua origem é um macaco, você se equipara aos bichos, que sem propósito, não é verdade? Mas se a sua origem é Deus, então você vai querer saber o que o seu Criador planejou para a sua vida. Assim como nós, pais, temos propósitos para os nossos filhos. Nós não os educamos para serem um bichinho também, né? Nós vamos ao longo da vida preparando os nossos filhos para a vida. E Deus nos quer preparar para a vida eterna, mais do que esta vida. A vida em primeiro lugar, a vida material e depois a vida eterna. E a missão de cada um de nós neste mundo, depois de ter sido encontrado pelo Senhor Jesus Cristo, depois de ter sido salvo pelo Senhor Jesus Cristo, depois de entender o plano de Deus para a nossa vida, a semelhança de Deus é não ser egoísta. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Deus não é egoísta. E aquele que diz assim, ah, mas que maravilha, agora Deus me dá uma esperança, eu vou ter a vida eterna, a minha esperança vai além desta vida, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, e se encerra em si mesmo, essa pessoa, na realidade, ela está abrindo mão da sua salvação. Imagine o seu filho, a sua filha, com 6 aninhos, 7 aninhos, na escola, chega em casa e diz assim, mamãe, papai, minha professora é maravilhosa. A minha professora diz que eu não preciso estudar, não preciso fazer exercício. A minha professora diz que é para só eu ficar ouvindo na sala que está tudo bem. O que você diria dessa professora? O que você diria? Boa ou ruim? Não tem nada para oferecer, não é verdade? E por que o cristão tem que ser igual a alguns alunos assim? Que igreja maravilhosa, eu vou me sentar ali, ó. Pastor, prega o sermão maravilhoso. Irmão, ancião, traz uma mensagem extraordinária. Ou você que canta bem, cante aí que eu quero me engordar. Hã? Então, a missão é a melhor maneira de você aprender. Né? É a melhor maneira de você entender. Então, vamos analisar alguns aspectos dessa missão no estudo da lição desta semana. A lição introduz o chamado de Deus para Pedro e André, para serem seus discípulos. Lá em São João, capítulo 1, versos 41 e 42, ou 42 e 43, diz assim que Simão primeiro achou a seu irmão, André primeiro achou a seu irmão Simão. Primeiro. De onde ele vinha? Ele vinha do encontro com Jesus. De onde ele vinha antes? Ele vinha do encontro com João Batista. O que fez o João Batista? Ele diz, eis o Cordeiro de Deus. E sabe o que diz lá o livro de João, logo no começo, no capítulo 1, verso 6 ou 7? Diz assim, houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Ele não era luz, mas ele veio para que testificasse da luz. Olha, João Batista sabia qual era o propósito da sua vida. Ele sabia quem ele não era e quem ele era. Ele não era o Cristo. Ele não era a luz. Mas ele veio para testificar da luz. O livro de João traz 47 vezes essa palavra testemunho. 47 vezes. E tudo que você vê é João Batista testemunhando. Emissários mandaram sacerdotes lá de Jerusalém dizendo a João Batista, olha, nós queremos saber quem você é. Você é o Cristo? Ele disse, não, não sou o Cristo. Não, então você é o profeta? Ah, não sou o profeta. Então diga quem você é, que nós precisamos levar essa informação. Olha, João Batista estava no ápice da sua fama. Agora é o momento dele se transformar até num rei. Olha, vocês vieram aqui hoje, perdão, eu vim aqui hoje para pregar a vocês. Mas eu vim aqui a de vocês. João Batista era o contrário, as pessoas iam a ele. E sabe onde iam? No deserto. O que você acha? Legal, né? Uma tenda com ar-condicionado no deserto, né? E João Batista ali chamando as pessoas, venham aqui que é confortável. Não, as pessoas iam ao deserto, João estava no ápice. E ele diz, agora era o momento, não, olha, eu posso ser o Cristo, eu posso ser o profeta, eu sou a voz do que clama no deserto. Ele sabia quem ele era e sabia qual era o propósito da sua vida. Certo? Assim era João Batista. Aí estavam os dois discípulos. Olha, levava muito tempo para conseguir um discípulo. E agora o que, que João Batista faz? Ele não tinha testificado Jesus? Então ele disse, ó, sigam a ele, não sou eu. E João, não o Batista, e André começaram a seguir Jesus. Já viu um cachorrinho andando atrás da gente na rua? Parece que era isso, né? E Jesus foi dando corda. No meio do caminho ele se voltou, o que vocês estão querendo? Aí eles disseram, bem que eles gostariam de dizer, queremos ir na sua casa, mas não conheciam o suficiente, não tinham intimidade suficiente para pedir isso, então eles disseram, onde é que você mora? E Jesus diz assim, vinde e vede. Vinde e vede. Esse é o sentido do testemunho. O que, que Jesus fez na sua vida? Venha e veja a Jesus. Não eu. Eu sou a voz do que clama no deserto. O meu trabalho é testemunhar. Você sabe que a palavra mártir derivou da palavra testemunho? Jesus disse, sereis minhas testemunhas. Ele está dizendo assim, vocês estão dispostos a pagar o preço do martírio? Se vocês estiverem dispostos a testemunhar, mesmo que em risco da própria vida, então, vocês são aqueles que eu estou escolhendo. Estão dispostos ao martírio? E todos eles passaram pelo martírio. Se for ver a história de cada um, era o fim deles, e todos os que vieram depois deles. Então, naquele dia em que Simão passou até às 4 da tarde, Simão não, André passou até as 4 da tarde, junto com João, não o Batista, o evangelista, com Jesus, a conversa foi muito boa. Porque o André saiu dali com molas nas pernas. Ele chegou e disse assim, e ele achou primeiro o seu irmão Simão. E encontrou com ele e a primeira coisa que ele tinha a dizer, daquilo que está cheio o coração disso, fala a boca. Achamos um Messias. Quem é o Messias? É o Salvador. Será que era novidade dizer que tinha achado o Messias? Não. Desde Adão, estava se procurando o Messias. E muitos Messias já tinham vindo. Muitos vieram depois de Jesus. E ele profetizou que ainda, nos últimos dias, haveria falsos Messias. Agora, o que, que fez a diferença? O que, que fez com que Simão acreditasse na palavra de André? O brilho nos olhos dele. O entusiasmo com que ele falava. O impacto daquilo que Jesus mostrou. Eu imagino que assim como Jesus mostrou para os discípulos de Emaús tudo que estava escrito a respeito dele, e porque João Batista havia dito, esse é o Cordeiro de Deus, quem sabe abrindo-lhes as Escrituras, disse que tudo que estava descrito a respeito dele... E a palavra de Deus, proferida pelo Senhor Jesus, causou um impacto tão grande que o André não pôde ficar calado. E quando diz, achou primeiro, significa que ele depois achou outros. Né? Ele não se conteve com isso. E Jesus chega para Simão, olha bem na carinha dele, diz lá, e Jesus olhando para ele, São João 1,43, diz assim, tu és Simão, filho de João. Mas tu serás Cefas. Quando Jesus entra na nossa vida, quem eu sou não importa. Importa quem eu vou ser. Aí eu posso ser rico, ser famoso, ser inteligente, ser menos inteligente, ser poderoso. Eu posso ser o presidente do mundo. Não existe, mas poderia ser. Não importa. Quem você é. Importa aquilo que ele vai fazer na sua vida. Amém? Tu és Simão, filho de João. Sabe o que ele está dizendo? Tu és mais um. Arlindo, como é que é o nome do seu pai? Luiz. E do seu avô? Já ficou difícil, percebeu? Se perguntar ao bisavô, piorou. Não é verdade? Sabe, rapidamente, 100 anos atrás, nos nossos progenitores, né, a gente já não sabe mais nada. Tu és Simão, filho de João. Grande coisa. Grande coisa. Mas ele diz, tu serás Cefas. O que quer dizer Cefas? O que quer dizer Pedro? Pedra. Quem é Jesus? A rocha, a pedra angular. Sabe o que ele está dizendo? Tu serás da mesma natureza minha. Amém? Agora a coisa começa a mudar. Então, quando você é da mesma natureza de Jesus, a coisa muda. Sabe por quê? Porque Jesus veio a esse mundo para testificar do Pai. Sabe? Jesus veio a esse mundo numa conexão plena com o Pai. O Evangelho de João menciona 120, 122 vezes a Deus como Pater, Pai. Pai. O mundo não conhecia o Pai. Quem via a mim, é o Pai. Ele veio para testificar do Pai. Então, há uma corrente contínua. Eu fiz uma reflexão, anotei até na minha lição aqui. Olha só. Primeiro, o primeiro testemunha, não de Jeová, mas embora fosse de Jeová também, né? A primeira testemunha de Deus, a grande testemunha de Deus, primeiro no sentido de principal, foi Jesus. Deus enviou o seu filho. Jesus veio e testificou do Pai, isso várias vezes ele diz. Depois então, Jesus diz assim, assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Então, Jesus testificou do Pai. Agora nós testificamos de Jesus e do Pai. Não é verdade? E quando o testemunho de Jesus impacta a nossa vida, aí nós vamos adiante. Nós vamos testificar aqueles que ainda não conhecem, assim como Jesus fez. Repete-se todo o processo. Né? Então, Jesus e o Pai e o Espírito Santo, em nome dos quais nós fomos batizados, passam a ser os senhores da nossa vida. Batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Uma moça, quando casa, não precisa mais ser isso pela lei, mas era, assume o nome de quem? Do marido. Quando você se batiza, assume o nome da divindade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você tem um nome, honra o nome. Não é verdade? Se eu tenho um nome, sobrenome do meu pai Moreira, honre o nome. Tem o nome de cristão? Honre. Como é que eu honro? Vivendo uma vida identificada com a vontade do Pai. E fazendo um contraste com a vida daqueles que têm outro pai. E aqueles que têm outro pai olham para a luz. É o assunto da lição, né? Mas que luz bonita, eu aqui nas trevas. Quem gosta de ficar no escuro? Nem criança. Não é verdade? Nem criança, ou muito menos criança. Desde criança, a gente só gostou do escuro da barriguinha da mãe, porque depois, não mais. Né? E agora? Não gostou do escuro? Está ali a luz. Está ali a luz. Ele veio, João Batista, para que testificasse da luz. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina todos os homens. Mas diz assim, ele veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Que tristeza. Então, a lição desta semana tem este sentido, de que à medida em que a luz de Deus incide sobre mim, então eu começo agora a mostrá-la aos outros. Sabe, Jesus, Paulo diz assim, vós sois o bom perfume de Cristo. Eu pergunto para vocês, o perfume, qual é o esforço que ele faz para perfumar? Não é? Você quer ver uma coisa? A dona Sheila ali, às vezes, Eu coloco um perfume de manhã, no final do dia, eu cheguei em casa, dou um abraço nela, falo, perfume gostoso, mas eu não estou sentindo. Porque eu me acostumei com aquele perfume. Você pode não estar percebendo a influência que você tem. Ao viver com Cristo, as pessoas sentem um perfume, mesmo que você nem perceba. Olha como ele é educado na forma de falar. Olha como esse casal se trata. Olha como, essa família cuida dos seus filhos. Olha como é que ele negocia. Aquilo é natural, porque Deus já está fazendo isso. Mas você nem percebe. Mas o perfume está fazendo contraste com a caatinga do pecado. Assim como a luz faz um contraste com as trevas. Vós sois a luz do mundo. Mas como é que Jesus diz que nós somos a luz do mundo e ele diz que ele é a luz do mundo? Quem que é a luz, afinal? Ele disse, eu sou a luz do mundo, não disse? E disse, vós sois a luz do mundo. Que negócio é esse? Hã? Isso, fazei refletir a vossa luz para que os homens vejam o quê? As vossas boas obras e glorifiquem a quem? Ao Pai que olha Jesus apontando para o Pai. Né? Olha Jesus apontando para o Pai. Sabe, a divindade não briga entre si. Um joga a luz no outro. Né? O Pai glorifica o Filho. Lá em São João 17, Pai, glorifica-me com a glória que eu tive antes que houvesse o mundo. Glorifica-me. O Filho glorifica o Pai. O Espírito Santo glorifica o Pai e Jesus. Assim um faz com o outro. Como é que nós fazemos na igreja? Oh, puxa, eu que devia ter sido escolhido como ancião. Que coisa, essa igreja. Olha, tudo que eu já dei para essa igreja, ajudei a pôr tijolo por tijolo nessa igreja, e agora viram as costas para mim. Pare com isso. A nossa missão é uma só. É com o Pai a coisa. Não é comigo. Olha, tudo que eu dei para essa igreja, a igreja não me valoriza. Tudo que eu fiz por essa família, ela não... Glorifique a Deus. É Deus que merece a glória. Vós sois a luz do mundo. Essa ilustração da luz me faz lembrar de uma história. Eu fazia teologia. Um dia fomos a Campinas. Começo da história da rodovia dos Bandeirantes. Linda, nova, uma rodovia à época, moderníssima. E ela tinha, sinalizando-a, o que chamamos de olhos de gato. O camarada que inventou isso está muito rico, né? Porque é um negócio incrível. Tinha olhos de gato na lateral, tinha olhos de gato no meio, porque eram duas pistas dos dois lados, e a gente tinha uma clareza enorme da estrada. A minha filha tinha, acho que uns 3 anos, não 4, porque já eram 4, foi quando a gente já mudou para cá. E ela disse assim, papai, como tem luz nessa estrada? Era de noite, o farol incidia sobre os olhos de gato. E aí eu peguei o dedinho dela, a estrada estava livre, apaguei a luz, apertou o interruptor da luz do carro. Papai, a gente apaga a luz da estrada aqui? E rapidamente a gente acendeu. Você sabe, criança gosta de apertar interruptor. Falei, chega. Mas eu lembrei de uma coisa. Você e eu somos os olhos de gato de Deus. O mundo, Deus quer levar as pessoas para o céu. E ele coloca a gente na beira da estrada. E à medida que a luz dele incide sobre nós, a estrada nos ensina o caminho. Amém? Esse é o propósito de Deus. E a gente esquece isso. Vamos rapidamente, então, rever. Eu acho que eu dei uma panorâmica geral da lição. Né? Vamos rever, então, alguns conceitos. Já falamos sobre a luz. Já falamos sobre ser lição de segunda-feira, ser testemunhas. Né? Jesus disse assim aos discípulos, ser-me-eis, Atos 1, 8, né? Minhas testemunhas. Ficai em Jerusalém até que do alto sejais o quê? revestidos de poder. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Jesus havia prometido voltar, não havia? Os discípulos passaram 3 anos e meio com Jesus, gostaram de estar com ele, era gostoso estar com Jesus. Não tinha, se tinha fome, Jesus arrumava comida. Se alguém ficava doente, ele curava. Maravilha, não é? E agora Jesus disse assim, estou voltando. Por isso que Jesus disse, ó, não se turbe o vosso coração. Ficaram deprimidos. Olha, não vos entristeçais, é melhor que eu vá, porque o Espírito Santo vai vir. Se eu não for, não vem. Mas Jesus prometeu ir. E ele disse, os anjos disseram, esse mesmo Jesus que subiu, vai descer. E Jesus disse, ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Se você estivesse no lugar dos discípulos, saudades de Jesus, vontade de vê-lo logo, vontade de escapar da perseguição dos adversários que estavam ali. Não era um negócio de sair correndo para pregar o evangelho e ver se ele volta logo? E Jesus dá um banho d'água fria neles. Fiquem em Jerusalém, até que do alto sejam revestidos do poder. Fiquem em Jerusalém, não saiam. Mas Jesus, a gente já ficou 3 anos e meio com você, a gente já sabe tudo. Já conhece como é que deve fazer, o Senhor nos ensinou bem, o Senhor é o melhor professor do mundo. Para com isso, vamos sair rápido para o trabalho, para ver se resolvemos esse assunto, você volta logo. Não. Ellen White diz o que aconteceu naqueles 10 dias. Não foi fácil. Veja, ali, na ceia, estavam brigando sobre quem era o maior. Brigando. E Pedro havia dito, Senhor, ainda que todos te abandonem, deixa comigo. Aí daqui a pouco estava cortando a orelha de um. Você já pensou? 3 anos e meio andando com Jesus, andava armado. Não é? Você percebeu? Às vezes a gente não vê uma coisa dessa, mas está lá ele cortando a orelha. Ou ele roubou a espada de um soldado, eu não sei. Também está complicado. Né? Estava um desse jeito. Ainda que todos te abandonem. No fim estava ele, ó, mentindo a respeito. Foi fácil. Não foi fácil. Jesus tocou no nervo. O nervo mais frágil deles. Orgulho. Vaidade. Presunção. Nariz empinado, desejo de superioridade em relação ao outro. E Ellen White diz que naqueles 10 dias, eles tiveram que cortar na carne. Olha, se a gente não resolver esse assunto, não dá para pregar o evangelho, vamos acertar aqui. Né? Acho que alguns Deus tinha que prender uns 10 dias num quarto fechado, ver se resolve as coisas, né? Estão lá brigando uns com os outros, fica aí, até que vocês resolvam. Depois vocês podem pregar o evangelho. Mas, Senhor, não dá para pregar agora ainda? Não, meus filhos. Vocês têm que estar em paz uns com os outros. São João 17 é a oração sacerdotal. Pai, eu oro para que todos sejam o quê? Um, a fim de que o mundo creia que tu me enviaste. Você percebe que a grande estratégia do inimigo é dividir? A grande preocupação de Jesus foi unir? A estratégia do diabo, ao contrário, é dividir? E Jesus disse assim, vocês não poderão ter sucesso se aqui dentro não funcionar o cristianismo entre vocês. Será que a gente tem que aprender alguma lição aqui hoje sobre isso? Como é que nós vamos ser luz? Não é ter luz. Conhecimento. É ser luz. Vós sois a luz. É diferente. Você pode ter muito conhecimento. Hã? Vivemos no século passado, o século das luzes, né? Quanta luz, 2 guerras mundiais. Hã? Que luz é essa? Vós sois a luz, fazei resplandecer. A lição de terça, eu já mencionei isso também. Jesus lá no final diz assim, assim como o Pai me enviou, eu também envio. A palavra enviar é a palavra apóstolo. Jesus é o grande apóstolo, ele foi enviado pelo Pai. E ele veio a esse mundo para mostrar como é que se comporta alguém enviado pelo Pai. Como é que fala alguém enviado pelo Pai. Como é que trabalha alguém enviado pelo Pai. Como é que cumpre a missão alguém enviado pelo Pai. O que diz lá Jesus em São João 4, na história da mulher samaritana? Mestre, come. Ele disse, para com isso. A minha comida consiste no quê? Fazer a vontade daquele que me enviou. Minha comida é essa. Isto é, queridos, temos que responder uma pergunta aqui. Para onde queremos ir? Para onde queremos ir? Se a gente quer ir para Miami, faz uma economia, compra passagem de avião para Miami, não é isso? A pé acho que ninguém vai, não é? Se você quer ir para a faculdade, você vai estudar, não vai? Você quer ir para o céu, o que você faz? Você se concentra em ir para o céu, não é? Não, eu quero ir para Miami, você não pode dar uma passagem para mim? Faz favor, você vai trabalhar, não é? Vai economizar um dinheirinho, é fácil ganhar. Agora, alguns querem ir para o céu, aqui diz assim, sentados no banco da igreja, diz assim, para a terra abençoada vou. Mas vai como sentado? Não tem jeito, sabe? Não tem, assim como o Pai me enviou, há um movimento, né? É o movimento do Filho descendo do céu, largando tudo, vindo deste mundo bonito, maravilhoso, cheio de gente boa. É assim? Não. Então, como é que é esse negócio? Se você quer ir para o céu mesmo, se eu quero ir para o céu, então, meus amigos, primeiro eu vou me preparar e depois eu vou ajudar a levar outros, porque egoísta não entra no céu. Deus amou o mundo que, de tal maneira que deu. O cerne do reino de Deus é amor. E amor é altruísta, não é egoísta. Então, já falamos também sobre a lição de quarta-feira, fazer discípulos. Eu quero usar uma ilustração aqui. A lição diz assim, aqui numa certa altura, que o batismo não é o fim. Mas alguns pensam com ela. Eu quero fazer uma ilustração. O moço está apaixonado pela moça. Namora, noiva. E o sonho do moço, da moça, qual é? Ficar namorando a vida inteira. É isso? Qual é o sonho? Casar. Existe algo que é uma espécie de simbolismo daquilo que marca a passagem do noivado para o casamento. A cerimônia religiosa, o que vem logo a seguir? Religioso, civil, lua de mel. Nome bonito, né? E alguns acham que a lua de mel é tudo. E daqui a um ano já estão querendo descasar, porque já passou a lua de mel. A lua de mel é só o começo. O batismo é só o começo. O batismo é a lua de mel. Mas é o começo. Há muito que aprender depois da lua de mel. Há muito que aprender depois do batismo. Jesus disse, ide e fazei discípulos. Isso aqui é o final da lição, então, eu quero enfatizar aquilo que muito interessante que a lição colocou sobre esse termo, essa frase, essa expressão de Mateus 28 e Marcos também. Ele diz, é-me dada o quê? Toda autoridade no céu e na terra. Quando Jesus diz, é-me dada toda autoridade no céu e na terra, um pouco antes da cruz ele estava dizendo, eu estou indo para a cruz e o pai da mentira não tem nada mais comigo. Ele é vencido. Então, quando Jesus diz, é-me dada toda autoridade no céu e na terra, ele está dizendo, agora que eu saí vitorioso, vocês podem me seguir. Podem me seguir. E quando Jesus depois diz, ide, ele o faz após dizer que tem o quê? Autoridade. Então, digamos, Jesus chega para nós e diz assim, chegou para os discípulos assim, ide e pregar o evangelho a toda criatura, começando por Jerusalém, Judeia, aí eles poderiam dizer assim, ah, senhor, para um pouquinho, até que aqui nessa região tudo bem, mas a gente não sabe falar a língua desse japonês aí, do persa. Eu vou dar para vocês condição, e vou dar autoridade. Jesus nos faz embaixadores. É-me dada toda autoridade. Aonde? No céu. Quando ele diz que dá toda autoridade no céu, ele está dizendo, eu coloco o céu inteiro à tua disposição. Certo? A divindade está à tua disposição, os anjos estão à tua disposição, e você, qual é a sua disposição? Está com a mão cheia, né? Ele não manda a gente com mão vazia. Portanto, ide. Né? Ide. E aqui a lição vem exatamente colocando o sentido desta palavra no grego. Não diz por... Nossa tradução é ide. Mas no grego seria indo. Fazei discípulos é imperativo. Indo, fazei discípulos, batizando em nome do Pai. Indo é contínuo. Né? À medida que você vai andando na vida, um dia após o outro, você faz discípulos. Ah, não é só na igreja no sábado, não. É na segunda, é no domingo, é na terça. Indo por Jerusalém, indo pela Judéia, indo por Samaria, indo até os confins da terra, vão em frente, vão desbravando. É isso que Jesus está dizendo. Indo, fazei discípulos. Então, o imperativo é fazer discípulos. O imperativo é ensinar aquilo que Jesus já nos ensinou. Certo? Fazer discípulo é isso. Discípulo é aluno. Ah, mas não é só jogar dentro do tanque, bate mal. Não, meu filho. É fazer discípulo. Foi assim que Jesus fez. Fez discípulos. Foi assim que João Batista fez. Fez discípulos. João Batista foi muito mais ainda. Porque João Batista fez discípulos para Jesus. Não para ele. E é assim que a gente deve fazer. Ide, fazer discípulos. Batizando. Então você está andando, vai batizando. Vai batizando. Tá? Batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas. Já batizou? Vamos lá, continua a aprender, vamos lá, né? Porque não paramos de aprender. E então ele termina dizendo o quê? E eis que estarei convosco quantas vezes? Quanto tempo? Todos os dias. Os discípulos já morreram, portanto, se Jesus ainda não veio, a ordem é para quem? Para nós. Fazer discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Queridos, Apocalipse 14, 6 em diante, é a repetição dessa ordem. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tinha o quê? O Evangelho eterno para pregar a todos que se assentam sobre a terra. Não é evangelho moderno, não? É eterno. O que é evangelho? O que significa a palavra evangelho? Boas novas. Mas não é um contrassenso, boas novas, eternas? Se é boas novas, não é velha. Se é eterno, é velho. Se é boas novas... As boas novas são boas novas porque as pessoas não vivem para sempre. Não é? Então, para quem está vivendo hoje, a verdade não mudou. A palavra de Deus é a mesma, é eterna. E é isso que Deus nos dá para pregar. Um evangelho que não sofreu modificações. O mundo está modificando totalmente o evangelho. Mas Deus nos dá uma responsabilidade que vai só encerrar quando Jesus vier. Quer parar de pregar o evangelho? Pregue bastante para ir para o céu. Aí não precisa mais pregar. Ok? Deus abençoe. Amém.